coladinho em mim, ouvindo o som do Luz Star, a estrela do Pará. O consagrado DJ Ira e Rita de Cássia, é show. Pra gente se...